Operadora, chame 6250. Chame 6250, complete aproximação, chame Torre Salvador, é 118 decimal 95. 118 decimal 95, chame 6250. Salvador, bom dia, chame 6250, no localizador 2000 por cento. 6250, tudo em aproximação, aguardo pista livre. Guarda pista livre, 6250. O 4 no 4, sol 55, direita, 21.9, sol a livrar. 982, ingresso de Juliette para o portão 05. Eu bati Juliette 05, 982. O Delta, observe o Boeing da Gol parqueando na, para o gate 05, contorno o pátio até o pátio 3. Paulo, Trip 5494, desou táxi na sua escuta, bom dia. Bom dia, Trip 5494, táxi em frente, reportante da Juliette. Reportante da Juliette, então. O 6250, pouso autorizado 090 graus com 15 nós, o Ocean Air 6250. Pouso autorizado na pista 10, Ocean Air 6250. Apolo 62 é o controle. No 4, observe o tráfego de pequeno porte taxino para porte 3, depois ingresso Juliette para remota 1 no 4. Aguarda a passagem do pequeno porte, depois ingresso em 4 no 4. Solo agora, 58, livre na direita, 21.9, solo, bem-vindo. Livre na direita, solo 219, chinelo 6250. Salvador, bom dia, Oceaner 6250, livrou na Fox. Valeu, 6250, bom dia, Taxi Alfa, repórter antes do Juliette. Alfa, repórter antes do Juliette, 6250. Copa, Juliette, para a Brelta. Bravo Delta, autorizado Aracaju, o nível 095, decola da 1-0 com curva à esquerda, perfil, correção, corredor forte, o transpondeu 0260 e o controle é pariano 20.8. Segue via Golfo 677, o Juliette para Delta. A rota é aerovia, a saída é o corredor forte. O time é pronto para o táxi, o Juliette para Delta. Confirme. Gol no 073, após o parqueamento do Airbus da Avianca no 02, está livre, chame para o bus, o para-táxi. Estacionamento 3 ou 9? Lembra que eu pedi só o reporte para o táxi, estacionamento 3 ou 9? Pode não, eu posso estar rápido para o táxi, estacionamento 3 ou 9. É 2? Polo 62, o controle. Polo 62, se recebe o controle e aciona a identificação. Na 073, que eu tenho que a equipe de solo está livre. Chame para o táxi. Para o táxi, eu vou no 073. Sua. Polo 62 ao controle. 62, o controle Salvador transmite as cegas. Submantenha o 065, mantendo-se em condições visuais. Tente contato com o centro Recife nas frequências 1288, alternando 260. Apolo 62. Centro de 63, não, inicialmente táxi até através de 62. Já táxi na 62, né? Chegou na 073, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista na 0 via Índia. Alfa no ponto de espera vai chamar a torre em 1-1-9-9-5, o ajuste na 0-1-6. Índia e Alfa, o ponto de espera 102-9-5, o voo 1-0-3. M3-1-1, siga táxi até o ponto de espera da pista no 0, via pátio, Índia, Alfa na ponte de espera, chame a torre em 1-1-9-5, o ajuste 1-0-1-6. 1-0-7-3, está livre ingresso e decolagem, vento 100 graus com 15 nós. 0073, decolado ao Zulu 1, chame o controle, 1208. 1208 no 073. Controle, Salvador. Bom dia, Bono 073. Vou dar o nome. 503. Bono 073, bom dia. Contato radar na decolagem. Tudo bom até o nível de voo 340. Após cruzar 12 mil pés, voo direto Leda. Ok, após 2 mil metros, Leda, Bono 073. Salim decola, vento 100 graus, 15 nós, 6319. Salim decola, 6319. Gabriel, você está livre até, até o ponto de fora da pista na zero, via pátio, Índia Alfa no ponto de fora, chame a torre, em 1 noite, decimal 95, ajuste na zero no meio. Protocolo 5595 autorizado, Léus, nível 140 via Golf 677. Decolada 1-0 com curva direita, perfil de saída da El, Leda, após direto Léus. O transponder é o 5041 e o controle 120 desse momento. 5041. Com 95, corre ativo para push e acionamento no, na remoto 1-4. Doutor, Xanem 3-1-1, decolando, Adel, boa tarde. Xanem 3-1-1, contato radar na decolagem, suba e mantenha o nível de voo 360 após cruzar 2 mil pés, voo direto Leda. 360 após 2 mil, Leda, 3-1-1. Salvador, voo na 397. 397, prossiga, por favor. Frente da Juliette, autorização Congonha. Gente, só um minuto, cópia, na 397. A pista 190, vento uma centena, 14 nós, Papatango, Juliette, Bravo Delta. 251 alternando, 3325. Chame Recife, 251 alternando, 3325. Bom dia, sem unificação, deve se manter um 050, autorizado a chegar na Mare. O Delta decolou aos 18, 1208, bom voo. 208, obrigado. Delta, mantenha o número pés em condições visuais, vou direto a Aracaju, aguardando para ascensão. Ok, já subindo, mantendo o número pés direto a Aracaju, aguardando para subir. Obrigado. E suba, está livre a ascensão para o 095, Juliette Bravo Delta. Ok, então está subindo agora para o 095, voo direto. Obrigado. E até Bravo, até o Zulu, após conformar todo o plano. O transponder é o 5042 e o controle opera em 120 decimais. Autorizado São Paulo 360, decola da 10 curva direita da EL e da BRIC. Eu fiz Zulu no meia, Bravo Hotel Zulu e a rota do plano. 208 controle, o transponder é 5042, voo na 397. 397 correto, chama frente para o bus e acionamento no portão 062. Camarada 62. Solo Salvador, muito bom dia, é o voo 1983, posição 5, ciente da informação Índia para autorização. Ciente, voo 1983, voo 5 da Juliette, só um minuto, papel. Afirmativo, tá ciente da Juliette, desculpa. 1983, pronto, cobra. Afirmativo. 1983, autorizado São Paulo, Guarulhos, nível 360. É colada 1-0 com curva à direita, perfil de saída da Euleda, após voa bridge. Intercepta upper Zulu no meio, até Bravo, até o Zulu, após conforme rota do plano. O transponder é o 5033 e o controle é pera em 120, décima 8. Afirmativo, nível autorizado então 360, vai decolar da 10, curva à direita, saída da Euleda, bridge, upper Zulu no meio. E após conforme o plano, 5033 é o código transponder 120.8, zero controle do mono 9.3. Tá correto, sempre pronto para push e acionamento, mono 9.83 no portão 05. Afirmativo, tá pronto, push e acionamento 9.83. Excelente, coordenação que pediu sol, reposte para ataque, mono 9.83. Afirmativo, encontrará para o ataque. Tá pronto o copo? É o Xenemei 140? Tá firme. Autorizado, Maceió, via Upper Wish 58, nível 250. Da colada 1-0 com curva à esquerda, perfil de saída Puca, transição Caju. O transponder é o 5046 e o controle opera em 120.8. Autorizado, Maceió, pela Upper Wish 58. Nível 2, 5 horas, decolando da posição 1-0 com curva esquerda, saída puxa Caju, transpondo 5-0, 4-6, controle 1-2-0, 2-1-8.